Conexão Vivo apresenta Brasil, meu Brasil brasileiro. Tons do Brasil, meu mulato insoneiro. Vou cantar-te nos meus versos. A diversidade musical brasileira em destaque. Bamboleio que faz gingar o Brasil do meu amor. Realizado com os benefícios da Lei Estadual de Incentivo à Cultura, Secretaria de Cultura do Estado de Minas Gerais. Pra mim, pra mim. Apresentação Daniela Zupo. Olá, está no ar o Tons do Brasil, que hoje traz no Interferência a cantora baiana Marcela Belas. A produtora cultural Silvia Andrade é quem escolhe o compositor na faixa interativa. Na tradição popular, você vai conhecer o Festival de Carros de Boi de Bertioga. Hamed Bento, baterista da banda mineira Cabalions, é o nosso convidado no Conexão Entrevista. Cataventoré vem para dobradinha instrumental e na trilha Brazuca, uma visita à Serra do Navio, no Amapá, terra natal de Fernanda Takai. Léo Minax é quem abre o programa de hoje. Ele faz Um Segundo no Infinito, música dele. E Raquel Coutinho vem com Paraíso, música de Raquel, Xandão Fernandes, Jong e Magno Melo. Pode ser que a tarde esquente, que o sol repente, o ar que ferve me serve. Agora teu olhar pegou na veia, levou pra longe. É muito tempo, um segundo. Se eu sair do ar pra lá do céu, nada demais. Eu nem sei onde é que estava. Deixa estar a praia cheia, que sobra areia. Voltei do instante onde o tempo não tem que ter lugar. O olhar não mente, se vê de frente. Eu piso o chão e o calor não é brincadeira, não. Depois do sol, amar faz bem e a alegria quer sombra. Deixa o mar tocar a vida, deixa a tarde debruçar. O ar que ferve me serve. Agora teu olhar pegou na veia, levou pra longe. É muito tempo, um segundo. Se eu sair do ar pra lá do céu, nada demais. Eu nem sei onde é que estava. Deixa o mar tocar a vida, deixa a pele e o amor fazer o que melhor parar e fazer o dia bom. Como não sentir o bem do sono, se sou meu paraíso. Ouvimos Raquel Coutinho com Paraíso, música de Raquel, Xandão Fernandes, Jong e Magno Melo. E antes, Léo Minax fez Um Segundo no Infinito, música dele. Faixa Interativa. Olá, eu sou Silvia Andrade, produtora cultural. Eu queria ouvir no Faixa Interativa a música Passando Portas, do Luiz Gabriel Lopes. Das palavras e das direções religiosamente. dia a dia desaguando além. E a poesia torna-se alimentação. Convém lembrar, nossa casa é uma promessa que alivia as dores do planeta e do coração. E a melodia que há em nós respira o dom de ser um só. Que há em nós respira o dom de ser um só. Em tantos nós, quase absurdamente, sentidos musicais em comunhão. E a poesia desaguando além do chão. Ouvimos Luiz Gabriel Lopes com Passando Portas, música dele. Estamos apresentando Tons do Brasil, oferecimento Conexão Vivo. Brasil, meu Brasil brasileiro. Interferência. O retrato da nova cena musical. Hoje ficamos com o samba dub pop de Marcela Belas, cantora baiana radicada em São Paulo, que lançou seu trabalho de estreia em 2006, o EP intitulado Leve. O primeiro álbum foi lançado em 2009 e traz o curioso título Será que Caetano vai gostar? Disponibilizado para download no site da cantora, o disco recebeu comentários elogiosos de gente como Nelson Motta e Washington Oliveto, entre outros. O próprio Caetano Veloso já declarou seu carinho pelo trabalho da moça. Marcela Belas é dona de uma voz doce, além de uma identidade musical versátil própria das artistas da sua geração. E vamos ouvir Marcela Belas com Bloco do Prazer, música de Moraes Moreira e Fausto Nilo. Pra libertar meu coração, quero muito mais que o som da marcha lenta. Eu quero um novo balancê, um bloco do prazer que a multidão comenta. Não quero 8 nem 80, arrasa e contamina no gás que embala o balancê. Vem, meu amor, feito louca, que a vida tá pouca. Eu quero muito mais, mais que essa dor que arrebenta, a paixão violenta e pinta Ouvimos Marcela Belas com Bloco do Prazer, música de Moraes Moreira e Fausto Nilo. E para conhecer mais, acesse marcelabelas.com.br. Tradição popular. E Bertioga, cidade da Zona da Mata de Minas Gerais, é conhecida como capital do carro de boi, pois realiza anualmente em julho o Festival de Carros de Boi. Olhando um carro de boi, eu fiz a comparação. A primeira festa, na década de 70, teve uma causa nobre: arrecadar dinheiro para a construção de um hospital na cidade. E até hoje, toda a renda do evento é revertida para a manutenção do hospital. O idealizador do evento, seu José Francisco de Miranda Fontana, conta que foi inspirado por um padre paulista que promovia rifas de automóveis para arrecadar fundos para sua paróquia. Seu José resolveu fazer o mesmo, mas para realizar o sorteio da rifa era necessário promover um evento. Depois de pensar por alguns dias, ele teve a grande inspiração ao ouvir uma música do Milton Nascimento intitulada Carro de Boi. Eu, a família e ajudado pela população, construímos a Santa Casa de Misericórdia de Bertioga. E para a manutenção do hospital, nós então promovemos anualmente este festival de carro de boi. É claro que o rendimento não é suficiente, mas sempre ajuda. E foi uma iniciativa para poder fazer uma promoção. Tinha que haver um espetáculo, não pode ser simples loteria. Com isso, então, nós fazíamos no início rifa de automóvel. E foi possível, assim, ajudar bastante na construção do hospital e na manutenção. Foi em 1976 que resolvemos construir. Assim é a minha vida, nas marcas da ilusão. Sou roda que ainda roda, na estrada solidão. Carro de boi. O evento atrai pessoas de diversas regiões do estado e, de acordo com seu José, o festival já recebeu inclusive público de outros países. O canto inconfundível do atrito entre o eixo e a roda do carro em movimento é a atração da festa. Por isso, só carros de boi com a estrutura toda em madeira podem participar do desfile. Além disso, as princesas e rainhas da festa, trajando roupas e acessórios de época, encantam os visitantes. São cerca de 25 carros e todos ainda são utilizados nas lavouras de milho da região de Bertioga. E vamos ouvir então com Milton Nascimento a música que inspirou seu José, Carro de Boi, de Maurício Tapajós e Cacazo. Que vontade eu tenho de sair num carro de boi, ir por aí. Estrada de terra que só me leva, só me leva. Nunca mais me traz saudade de não mais voltar. Quanta coisa que vou conhecer. Pés no chão e os olhos vão procurar onde foi que eu me perdi. Nunca pude boi ir por aí. Ouvimos com Milton Nascimento, Carro de Boi, música do Maurício Tapajós e Cacazo. E daqui a pouco, Hamed Bento, baterista da banda mineira Cabalions, vem para o Conexão Entrevista. Estamos apresentando Tons do Brasil. Oferecimento Conexão Vivo. Brasil, meu Brasil brasileiro. Olá, eu sou o Roger Def e hoje no Conexão Entrevista batemos um papo com o Hamed Bento, baterista da banda mineira de reggae Cabalions. Seja bem-vindo ao Conexão Entrevista. E aí, beleza? Bom demais, cara. Sou o Hamed Bento, galera, tamo aí no Conexão pra poder conversar com geral. Vamos que vamos. Então, o Cabalions já tem cerca de 5 anos de estrada, né? É, na verdade, foram indas e vindas de vários integrantes e formações. Podemos dizer que a gente caminha junto há 5 anos, mas a formação atual, ela tá caminhando pro seu terceiro ano. Como surgiu a banda? Como é que começou o projeto de vocês? Verdade, Def. Foi um aprendizado comum entre amigos. A gente se encontrava para conversar, para fazer música sem grandes pretensões, num clima descontraído, em nossas casas mesmo. E de repente, quando a gente menos assustou, a gente era uma banda. Então foi uma coisa meio que natural no processo de aprendizado. Acho que ninguém dominava de fato seu instrumento, ou a voz, ou técnicas. Ô Bento, e quais trabalhos inspiraram o Cabalions? Bob Marley, não tem como deixar de citar, Steel Pulse. Temos também Júnior Boca, um regueiro da cidade de Vitória, que viveu aqui nas Gerais. Marco Ribas, Celso Moretti. Então, a gente tem uma cena local de artistas que influenciam diretamente no nosso trabalho. O Reggae Roots, que foi puxado e eternizado pelo Bob Marley e as ramificações dele, são os sons que a gente sempre costuma beber dessa fonte aí. porque se me fuça mais. Vou com cê, eu vou com cê. Com cê eu vou em qualquer lugar, a qualquer lugar. Eu acredito no seu olhar, eu. Eu vou com cê. A década de 90 foi marcada por uma presença muito forte de bandas de reggae em Belo Horizonte, né? Você tinha THC, Omeriá, Tribo de Jah. Queria saber de você o seguinte, como é essa cena de reggae em Minas Gerais atualmente? Quais são as bandas e artistas que se destacam, na sua opinião? Exatamente, em 90, a gente teve um boom, né, da cena reggae. Só que, infelizmente, isso foi perdendo um pouco de força quando nós, da banda, começamos a frequentar casas de shows e poder usufruir desse tipo de entretenimento. A gente não tinha muito acesso a bandas de reggae. Essas bandas de 90, elas foram realmente perdendo um pouco de força e a cena deu uma caída nessa geração nossa. Nos anos 2000, talvez, a gente perdeu um pouco dessa força do reggae. Mas ficaram alguns resistentes, assim, como Celso Moretti, que a gente teve o privilégio de conhecer e trabalhar junto, né, e trocar algumas composições, um cara super parceiro. Mas junto com a gente veio outras bandas, né, eu posso estar aí, Raiz de Equi, mas eu vou ser bem sincero que ele vem se diluindo e perdendo um pouco de força. Então é um grande desafio pra gente também, que estamos juntos nessa corrida, de poder voltar a respirar o brilho e a força que os anos 90 tiveram na nossa cidade. Entendo. Não, e é engraçado você citar isso, porque apesar desse enfraquecimento do cenário que você citou, o público de Belo Horizonte se identifica muito facilmente com a questão do reggae, né? É verdade, isso é um privilégio, né? De fato, existe demanda e eu acho que talvez é uma questão de acreditar e correr atrás. E realmente menciono o amor em si. A caminhada dessa estrada tem que ser assim. E ele volta pro mesmo lugar. Se os seus gritos não fizerem a guerra passar. Cabalions no Conexão Entrevista. Quem quiser conhecer mais sobre a banda, acesse www.myspace.com/cabalions. Valeu, Roger. Bom demais. Então, Bento, o Cabalions participou recentemente do Conexão Vivo. E aí eu queria saber de você o seguinte, como você vê o papel de uma plataforma como Conexão Vivo na divulgação da diversidade musical, na interação entre os artistas e público, enfim? A gente consegue trabalhar com um mix de artistas e gêneros tão grande que você sai de uma bateria de um festival como esse recarregado, com as baterias recarregadas e assim, para nós artistas, ao mesmo tempo que é uma inspiração, ele também é uma possibilidade de aprendizado muito grande, né? Você está inspirado e instruído. E é uma ferramenta fantástica nos dias atuais e passar por ela é uma oportunidade única. Bento Hamed, brigadaço pela presença aqui no Conexão Entrevista. Bom demais de ter aqui. Valeu, Roger. Obrigadão, valeu pessoal. Quem puder, escuta aí, Cabalions, a gente só agradece. A gente que é grato. E para fechar o programa, eu queria que você deixasse duas músicas do Cabalions aqui no Tons do Brasil. Def, vou deixar dois xodós nós, composições do Radu Olivas, nosso vocalista, e produzidas por ICDA. Na verdade, é Lembre-se da Fé. E a segunda chama-se Guerreiro, e vamos de reggae, de BH, feito em casa e de coração. A humildade é o que te faz viver e perceber o valor que a vida tem. Valor que a vida tem. Nada se conquista no caminho senão andas com fé. Ei, irmão, hoje quero te dizer aquilo tudo que aprendi. Sempre com fé. Oh, oh, oh. você. Hoje sei que estamos aqui para viver e agir com fé. ouvimos Cabalions com Guerreiro e antes tocou Lembre-se da Fé, músicas de Radu Olivas. Estamos apresentando Tons do Brasil. Oferecimento Conexão Vivo. Brasil, meu Brasil brasileiro. Dobradinha instrumental. Olá, aqui é Daniel do Cataventoré e estamos aqui no Dobradinha Instrumental e eu queria colocar para vocês uma música do CD que a gente lançou em 2009, que se chama Pau Brasil. É uma parceria minha e do Marcelo Chiaretti. E, na sequência, uma música do Sebastião Tapajós, que é esse grande violonista brasileiro, paraense. A gente teve o prazer de tocar com ele lá em Belém. Se chama Blandice. Então, um grande abraço. Boa audição aí pra vocês. Thank you. sou Daniel, do Cataventoré. A gente acabou de ouvir Blandice, de Sebastião Tapajós e Hamilton Costa. E antes ouvimos o Pau Brasil, que é uma música do Cataventoré, de autoria minha e do Marcelo Chiaretti. Obrigado, um abraço. Trilha Brazuca, uma viagem a todos os cantos do país. Apoio saladeconcursos.com.br. Hoje vamos visitar a bela Serra do Navio, no estado do Amapá, terra natal da cantora Fernanda Takai. A cidade nasceu na década de 50, quando uma mineradora iniciou um trabalho de exploração que resultou na criação de toda uma infraestrutura que abrigasse seus funcionários. O status de município só foi alcançado em 1992, quando a mineradora encerrou suas atividades no local. De acordo com os antigos moradores, o rio que passa em frente ao município possui o formato de um navio, se observado de cima, e vem daí a origem do nome da cidade. O cenário é de encher os olhos, com paisagens naturais marcantes como o Parque Nacional do Tumucumaque, Parque Natural Municipal do Canção, além dos balneários de Cachaço e Pedra Preta. Encerramos nosso passeio por aqui ao som de Fernanda Takai, filha ilustre de Serra do Navio. Ela vem com Diz Que Fui Por Aí, música de Zequete, Hortêncio Rocha, e Luz Negra, música de Nelson Cavaquinho e Amâncio Cardoso. Se alguém perguntar por mim, diz que fui por aí, levando um violão debaixo do braço. Em qualquer esquina eu paro, em qualquer botequim eu entro, se houver motivo. É mais um samba que eu faço. Se quiserem saber se volto, diga que sim, mas só depois que a saudade se afastar de mim. Mas só depois que a saudade se afastar de mim. Tenho um violão pra me acompanhar. Tenho muitos amigos, eu sou popular. Tenho a madrugada como companheira. A saudade me dói, no meu peito me rói. Eu estou na cidade, eu estou na favela. Por aí, sempre pensando nela. A vida vai seguindo assim. chegando ao fim. A luz negra de um destino cruel ilumina um teatro sem cor, onde estou representando o papel de palhaço do amor. Ouvimos Fernanda Takai com Luz Negra, música do Nelson Cavaquinho e Amâncio Cardoso. E antes, Diz Que Fui Por Aí, música do Zequete e do Hortêncio Rocha. Eu fico por aqui. Um abraço e até a próxima. Brasil, meu Brasil brasileiro. Tons do Brasil, uma produção da NPM, Núcleo de Produções Musicais, realizado com os benefícios da Lei Estadual de Incentivo à Cultura, Secretaria de Cultura do Estado de Minas Gerais. Apresentação Daniela Zupo, coordenação Oscar Neves, uma parceria NPM, Sim Sociedade Independente da Música e a Mirt. Apoio saladeconcursos.com.br. Oferecimento Conexão Vivo.